eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano.